Dia 34, segundo Timóteo. Uma alegria que liberta você para enfrentar as dificuldades. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todo sempre. Amém. Segundo Timóteo 4, verso 18. Deus diz: a vida que eu quero que você leve agora é uma vida ao mesmo tempo para perseverar e desfrutar. Algumas vezes será exigida uma perseverança tão forte que a alegria parecerá uma esperança remota, uma experiência perdida. Mas sem perseverança você conhecerá pouco da real alegria que eu posso proporcionar. Com perseverança, uma alegria irá se desenvolver, que libertará você para apreciar os prazeres das bênçãos da vida, sem requerer delas uma satisfação que não pode ser fornecida. E essa mesma alegria sentida de forma mais profunda, como um desejo cuja satisfação completa está garantida, libertará você para enfrentar qualquer dificuldade que surja pela frente. Dedique um momento para orar. Senhor, no fundo, eu posso sentir um desejo em mim de perseverar, embora facilmente me desvie do caminho. Com frequência, busco prazer para encontrar uma saída fácil. No meu íntimo, anseio por conhecer a alegria que Jesus conheceu quando enfrentou a cruz. Apresente a mim o sentido daquele tipo de perseverança e alegria. Em nome dele, amém.